Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Como vão os queridos amigos do Pretinho nesta terça-feira nublada, início do inverno? Tudo bem, Mr. P? Tudo bem, tudo muito bem. Vamos começar o inverno abraçadinho hoje às 2h16? Vamos. Hoje a gente já teve uma prévia do inverno aqui no estúdio, dançamos juntos, Maurício Amaral e eu. Ah, meu sensacional. Deus. Don't Talk Just Kiss foi o som que a gente dançou. Qual o som? Don't Talk Just Kiss. E ainda dizia pro Maurício: Maurício, não fala nada, só me beija. Meu Deus. Já me queimou no discorama, agora me queima no pretinho. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde, Potter. Junto a ti. Que lindo, Potter. Primavera. Não, vai em pé. Bem certinho. Te amo. O Tim Maia não veio, mas mandou os representantes, isso, né? Tudo bem, Potter? Tudo bem. Tudo bom, beleza. Dia, boa tarde, e boa tu, noite. Maurício Amaral, tá tô bem? Muito bem. Show de bola, Geiso. Tô tranquilo, fala. Tranquilo, Geiso. E o Paulinho Brito tá aí? Boa tarde. Boa tarde. Tudo belezinha. Tudo belezinha, Paulinho. Olha, é bom. Paulinho esse Brito. Alexandre Veda. Obrigado, né? Paulinho Brito. Obrigado. E o querido estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem que mais de uma vez deu show ontem à noite aqui no Bola nas Costas. É o cara, eu já falei que o show é da equipe. Ok, né, cara, mas tu talvez tu não seja o craque, mas tu é o mais polêmico, entendeu? É, tu é o que... Eu não sou o mais chato, agora o Duda Garbi é o mais chato, o disparado. É o tu é o Caicai, sabe? Tu é o cara que vai lá e bate boca com o juiz. O Duda Garbi tá ficando uma mala, ele tá pior que eu, cara. É o cara que sempre aparece, né? Sempre aparece. Tá ficando lelê, cara. Eu agora saí daquela fase mala, eu tô mais calmo, tô gritando menos e tudo agora tá atravessando todas as respostas e papapá, isso aqui. Duda, vamos conversar depois do programa. Confira então novamente, segunda-feira que vem, 8 da noite, tem Bola nas Costas em toda a rede Atlântida. Rio Grande do Sul, com sua peculiaridade, Santa Catarina, com sua peculiaridade. Queridos, eu queria pedir antes de mais nada um grande favor, Maurício Amaral, tu pode tomar conta do controle remoto do ar-condicionado e botar em 18 graus, por favor. Já está em 18 graus. Tá ok, muito obrigado. Terminou de dizer a frase, eu já tinha colocado. Obrigado, tira de perto do Potter, ok, obrigado. Segunda coisa que eu gostaria de dizer antes dos destaques comentados do Clique RBS. Ontem fizemos a façanha de colocar aqui nos TTs o nome do porco. A hashtag nome do porco. Portanto, hoje vai ser difícil que ela esteja ali novamente, porque às 18 horas nós estaremos divulgando 5 sugestões de vindas nomes da audiência, 5 sugestões de nomes para o nome do mascote do Pretinho Básico, nosso querido porco. O porco, então, hoje vai ser batizado provavelmente amanhã. O porco não vem hoje. Vem hoje às 18. Vem hoje às 18. O Zacarias vai trazer o porquinho dele. Mas no programa de hoje nós temos a pretensão de colocar uma hashtag nos TTs que é a Luto Albino. Por que Luto Albino? Porque o nosso querido Marcos Piangers se inspira, isso não é segredo pra ninguém, se inspira no Ryan Dunn, o cara do Jackass que faleceu ontem num acidente de carro, né? E o Dedê Coimbra, o fake do Davi Coimbra fake no Twitter. Oficial, o fake oficial, exatamente, do Davi Coimbra no quase Twitter. Quase o Davi Coimbra. Colocou hoje ali, então, que o Piangers havia morrido, e que é óbvio uma brincadeira, não morreu, o Piangers está em férias, não sei onde exatamente tanto nesse que a momento. A gente já postou no blog do Pretinho um videozinho que ele fez em Portugal. Isso, em Portugal, né? Exatamente. Então, nós queremos colocar nos TTs hoje, em homenagem ao Dedê Coimbra, em homenagem ao Ryan Dunn, em homenagem ao Marcos Piangers, a hashtag Luto Albino. Tô botando agora no meu Twitter. Se você puder, então, colaborar com a gente nessa brincadeira que a gente tá meio que institucionalizando aqui no programa, brincar com TTs, com Trending Topics, você pode nos ajudar não postando. Não confunda, não é brincar com ETs. Não, não é. É com TTs. Coloque então a hashtag Luto Albino, tudo numa palavra só. Cerquinha, Luto Albino. Pretinho... E daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ser. Pretinho certo? Já dá o pontapé inicial, né? Já foi. Já boa. Foi dado. Já foi dado. Vamos nós então aqui, terça-feira, 21 de junho de 2011. Hoje é dia da mídia. Família, todos nós, né? Nós fazemos parte. Parabéns, da grande mídia. A mídia são os veículos de comunicação, né? Para quem não é familiarizado. Maurício Amaral, muito bem. E nós temos hoje em dia cada vez mais meios. Mídia, na verdade, é o meio. Vizinha fofoqueira é quase uma mídia, né? É quase uma mídia. Ela é uma mídia doméstica. Exatamente, cara. O Twitter é uma rede social. Sim, e é uma mídia. É uma mídia. É o clique. Não exatamente o clique RBS, mas. O bilhetinho vindo da mão do colega. É quase uma mídia. Os papiros do KG eram uma mídia. Isso é onde a gente propaga comunicação. Certo, perfeito, queridos? Perfeito. Muito bem, dia do imigrante, hoje também é dia do imigrante. Aquela banda argentina, né? Os imigrantes. Eles são os imigrantes. Hoje também, por isso, é dia da música. Obrigado a ver alguma coisa. Pô, Maurício, como tu é rude. Desculpa. Hoje também é dia do intelectual. Obrigado, gente. Você que é intelectual. Obrigado. Intelectual, como nós já descrevemos aqui semana passada, é aquele cara que encontrou uma coisa mais interessante que mulher. É verdade. Hoje também é dia do mel. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. E hoje também é dia internacional do skate. Olha que beleza. É por isso que eu peguei meu surfeeling, botei no porta-mala do meu carro. Meu surfeeling. Que é isso? É um tipo de skate, cara. Surfeeling. Mas abraço lá pra rapaziada do surfeeling. É surf no asfalto, cara. É um skate diferente, que os truques são diferentes e eles simulam o movimento em cima da onda. Só os playboys. Tá só playboys. Tem quilha. Como é que é o tubo? Não tem quilha. Neste domingo, Mágico Cronos desvenda os truques do skate. É outro truque. Desculpa. Sidão. Ô, Sidão, pinta aí às 19 horas. 18h55, Sidão. Boa noite. Fala, Carlos Couto, quer falar o que aí? Entregar um bilhetinho, 00 Vec Porco, tá? Chegou! Obrigado, querido. Chegou, Vec Porco! Destaques comentários do Clique RBS, hoje também é o início do inverno. Ai. Falamos agora há pouco, a estação mais fria do ano vai começar daqui a pouco às 2h16, como disse o Pi, e esse ano o inverno não vai ser rigoroso. Porque não vai sofrer influência de El Niño, El Niña, essas coisas. Laninha, é exatamente. Isso aí, exatamente. Então meu pinto não vai ficar tão pequenininho. Cala não boca, vai ficar gente. Tão menor do que já é. O frio vai se concentrar durante o mês de julho e a primeira quinzena de agosto. Feito! Então vai ser bacana ali. Depois do dia 15 de agosto, já vamos poder viver o verãozinho de novo. Brasileira! E brasileiro! De 114 anos, considerada a pessoa mais velha do mundo, morre em Minas Gerais. Essa mulher, né, cara? Pô. 34 dias após ser considerada pelo Guinness Book, a mulher mais velha do mundo, a brasileira Maria Gomes Valentim, morreu nesta terça-feira de infecção generalizada. A vó Quita, como era conhecida, nasceu em 9 de julho de 1896, em Carangola, no interior das Minas Gerais. Com a morte da brasileira, da vozinha Quita, a americana Bess Cooper, também de 114 anos, volta então a ser a pessoa mais velha do mundo, mas não por muito tempo. Mas hoje eu falei isso lá em casa. Pela manhã minha mulher disse: tu viu, morreu a mulher mais velha do mundo. Eu digo, puta, mas todo dia tá morrendo o mais velho do mundo, tio. O KG não tá. Impressionante. Isso, mata. Mas aí ela disse, tu queria o quê? Que lugar tá o KG? Não aparece na lista ainda. Ainda não. Ou seja, está muito bem. Mas tô chegando. Confirmado mais um caso de gripe A em Pelotas. A infectada seria uma mulher de 63 anos que está internada na UTI do Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, e ao todo 12 casos de gripe A já foram confirmados no estado, sendo que 4 pessoas já morreram. Fica a dica para que você se vacine o quanto antes, para que a vacina possa operar o quanto antes. Mas essa vacina, ela protege contra a gripe A ou ela protege contra a gripe sazonal? Contra a gripe A, contra a gripe e mais um terceiro tipo de gripe que eu não vou saber agora qual é que é. Muito bom. Sabe que essa gripe sazonal aí tá com os dias contados, né? A tendência agora é que todas as gripes sejam gripe A, ou esse vírus, H1N1. E a vírus, e essa gripe mais a sazonal a, passa e a, para de existir. Bom. Cara, aqui, ó, sazonal, ela é meio sazonal, assim, né? Ela, é, ela vem e vai, né? Ela, varia de região pra mas região. Mas ela nunca mais virá, tá, né? Não será nem mais sazonal. Tá, não. Então, a partir de agora, uma gripe é um troço muito mais sério. Sim, toda gripe é séria, tá? Sim, sim. Mas ela pode complicar. Sim, pode mas complicar. Agora ela passa a ser mais séria em estágio inicial. Mas se aí, ela é uma H1N1... O organismo humano cada vez mais vai pegando... como é que é? Anticorpos. Criando anticorpos. Isso. Deixa eu dar um depoimento pessoal sobre a vacina da gripe. No ano passado eu fiz a vacina, esse ano fiz de novo. Fiz a vacina em maio do ano passado. Passei junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando venceu a vacina eu me gripei. Bom. Passei todo o inverno do ano passado, toda a primavera, tá, todo o verão. Mas isso aí não é um... quase um ano de imunidade. Isso não é feito meio lógico, assim, porque tipo assim, tu te imuniza, tá? Certo. Automaticamente tu aumenta os teus anticorpos. Certo. Quando ela vence, tu, pela lógica, tu diminui drasticamente os teus anticorpos. Aí fica mais fácil tu te gripar. Mais suscetível. Então tu acaba criando uma necessidade de te vacinar anualmente, não seria isso? Vou querer. Vou querer me vacinar só pra, né, deixar a informação bem... Porque tem explicação lógica, claro, sempre pela lógica, o fato de ter te gripado quando venceu. Cara, um organismo mais forte, mais preparado, pega menos gripe. Né? Porque é viral, né? Tu pega no ar a gripe, o cara espirra em cima de... Tu pode pegar a gripe do cara se tu tiver despreparado. Se tu tiver preparado, tu não pega. O pessoal gosta de dar um espirrinho em cima do outro, né, cara? Gosta, cara. Gosta, tossir, botar espirrar, né? É uma coisa horrível, cara. E aí o ideal é evitar ambientes fechados, né, cara? Esse é o grande lance. Evitar ambientes fechados, porque lá dentro pode ter um cara, dois caras gripados e que respirando o ar ali, tossindo e espirrando, vai se misturar e tu vai acabar respirando isso. Se tu tiver bem alimentado, com o físico bacana e tal, tu também cresce na parada. Eu não tenho problema. Não pega gripe, Santaninha. Eu fumo cigarro. Ai, tu acha que o cigarro te imuniza? O cigarro faz de um imortal, é isso? Exato. Tu vira a fumaça e vaza, né? Nem chega perto. Onde está o Davi? Davi vem hoje às 18. Eu cinco policiais militares de Chapecó foram presos na manhã desta terça-feira. Os policiais estariam envolvidos em crimes de comércio ilegal de armas de fogo e munição, contrabando e descaminho. Exploração sexual, concussão, corrupção passiva, prevaricação, peculato e divulgação de informações privilegiadas. Tem dois crimes aí que eu não sei qual é. Concussão e o outro lá, descaminho. Descaminho é o contrabando. É? Pô, demais, nome bonito, né? Mas descaminho, tá aí o concussão. Concussão. Traumatismo causado por pancada na cabeça. Ah, não. Não, Maurício. Não. É, de acordo com o Código Penal, é o ato de exigir para si ou para outro dinheiro ou vantagem em razão da função. Sim, é um mas trauma também, na cabeça. Mas também é um trauma popular na cabeça. Popular propina. As duas coisas. Popularmente falando, é um trauma na cabeça. A pessoa fica traumatizada com a situação que ela é colocada. Não, a palavra tem dois sentidos: propinação. E devindo. Concussão. E o que é peculato? Bota aí. Peculato é o crime do funcionário público. É, tá. É, ele se aproveita da sua função. E prevaricação, o que que é? Ah, eu já não sei. É prevaricar, né? É. Isso, é, exato. Que já diz a palavra, já prevaricação. Diz. Prevaricação. É, ato também, crime de funcionário público contra a administração pública. Tá, e bota aí agora, divulgação de informações privilegiadas. O que é isso? Isso aí é X-novismo. X-novismo. Não, boa. X-9 é caguetar. Não, X-9 é dedurar. Tá, mas isso aí o quê? Não, só não é liberar informações privilegiadas. É só liberar uma coisa. Não é. X-9 é X-9. Esse é palotismo, não é? É. Tá bem, multas por embriaguez ao volante crescem 67% nas rodovias gaúchas. Policiais rodoviárias explicam que o aumento expressivo do número de autuações é resultado principalmente da realização de operações especiais com ênfase na fiscalização da embriaguez. Aumento de número de bafômetros também, né? É, claro. Na verdade, as pessoas continuam bebendo a mesma coisa, só que agora tem mais fiscalização. Né? Começaram a cair. Ontem, acho que foi no Jornal da Globo, cara, mostraram um cara que foi preso pela terceira vez em um ano, dirigindo bebê. Ah, cara, o cara não conseguia falar assim, ele falou assim, bebi. Terceira vez. E aí o cara falou assim, 5 horas depois que ele foi preso, ele foi liberado. Pela terceira vez? Pela terceira vez em um ano. Bêbado dirigindo. Não, mas bêbado a full. Obrigado às leis do Brasil que colaboram tanto pra educação. É o que diz um delegado amigo meu. Delegado, amigo meu, diz o seguinte: a polícia prende, muitas vezes, na maioria, com eficiência, e a justiça solta. Sim, é o caso do cara da Zero Hora aqui, tá hoje, do bandidinho. Exatamente. Aquele lá que, né, que roubou na e aí a delegada, nós falamos ontem, né? E aí, bandido tá mal. Batendo cartão. É engraçado que esses... Não, nem vou falar. Conta. Melhor não. Tá, mas conta não, só o que aconteceu. Eu acho engraçado que esses bandidos do centro só assaltam mulher e velho. Não, mas peraí, vamos explicar. Sim, claro, são os cagão, são bandidos do centro. Né? Leandro Bortolatti. Não, mas é que tem que explicar o que foi, que ontem a gente comentou aqui daquele cara que tava batendo carteira, que roubou o celular de uma menina no centro de Porto Alegre, a polícia pegou ele logo depois, mais adiante, e 5 horas depois ele foi liberado. E ele, a delegada pediu, inclusive, que as pessoas façam a denúncia, a ocorrência, porque ela não podia manter ele preso. Ainda que as fotos, lei, né? no meu sim. entender leigo, sejam a prova do flagrante. Também pensei isso, é por causa do flagrante. Parece o caso. Não, cara, o cara corre 30 metros e desacelera já. A câmera continua acompanhando e ele para de correr. Ele sai caminhando já. Não, e ele disse que foi ele, né? Ele assumiu, ele disse, não fui eu. Esse cara, mas eu não sabia que eu estava sendo filmado. E um caso de um colega nosso que teve seu, como é que se chama? O Step. Assaltado, tem carros que o Step lá de fora, né? Isso. E aí eles usam uns grandes alicates, assim, sabe? E aí foram parados duas carroças com carroceiros menores, né? E aí lá estavam cheios de Steps, as duas carroças, né? E aí acontece o seguinte, os policiais prendem, aí levam para a delegacia de menor. E aí lá... Pode falar quem foi, porque ele botou no Twitter. Luciano Calheiros. Isso. E aí chega-se lá na delegacia e os policiais têm que ficar lá 3-4 horas, cara. Acompanhando todo o processo, entendeu? Não é tipo assim, larga lá, ó, isso que aconteceu e deu pra bola. Volta pro trabalho. Volta pro trabalho. Não, aí a delegacia tem um momento que lota. E aí a rua fica vazia e a delegacia lotada. Mas aí aconteceu blá, blá, blá, blá, blá, blá, aí os menores só podem sair com a mãe. Aí chegou a mãe, né? Aí tu pensa, bom, a mãe vai chegar lá, vai descobrir que o menino, né, fez um... Tá roubando o step, um tá saltando, né? Uma raquete no goleiro. Aí diz que o menino chegou, a mamãe chegou lá, né? Tinha uma lata, uma máquina de refrigerante, de Coca-Cola. Pegou, tomou Coca-Cola, avisou, ela não pode chegar no menino, tem que ficar de longe, né? E aí falou assim, meu filho, quer uma Coca-Cola? Ah, não. Ou seja, tá buscando um coragem, a cabeça da pessoa é completamente diferente, né? Tipo assim, perdeu-se o valor de que é um assalto, não é um assalto, tá fazendo errado, tá fazendo certo, entendeu? Faz parte do processo da vida daquelas pessoas. Sim, que exato. Daqui a pouco não tem uma saída, até né? Até porque exato. Ela já deve ter feito isso várias vezes. Exatamente. Né? Já ficou uma coisa comum. Cheio de step. E aí sabe o que acontece, cara? Sabe o que os meninos falaram? Os meninos falaram que... Tá, aí o policial perguntou, mas por que que vocês fazem isso aí? Como é que vocês conseguem isso aí? Ah, a gente vende por 10 reais. Tá, mas esses alicates, que são os alicates de 1 metro de tamanho, né? Pra romper qualquer tipo de aço, né? Tá, mas vocês não têm dinheiro, como é que vocês compram alicate? Não, isso aí é uma classe que trabalha carregando pessoas aqui na cidade que nos ajuda a dar alicate. Aí a gente pega e vende pra eles. Essa classe é, segundo eles, taxistas. Taxistas compram o alicate e eles pegam, roubam as coisas e vendem por 10 pila. Ah, mas isso aí é o que o guri disse, né, cara? Pro policial, disse, hein, hein? Claro, sim. Sim, registrou. Mas da mesma forma que ele é malandro todos. Pra roubar um step, ele é malandro pra dar o argumento, cara. Não, mas... Fala que taxista, o pessoal pensa, todos são assim. Não, alguns. Não, mas... Claro, como tem jornalista que assassina, claro, entendeu? Claro. Nada contra o taxista, tô falando o que aconteceu no ato, né? Não, tá tranquilo. Muito bem. Irmãos de 9 e 14 anos sobrevivem a acidente aéreo na Rússia. O Anton Terezin, de 9 anos, e Anastácia Terezina, de 14, estão na lista de 8 sobreviventes. 44 pessoas morreram na queda do avião, um Tupolev 134, que tentou fazer um pouso de emergência no noroeste da Rússia. Uma aeromoça também sobreviveu ao acidente, a única dos 9 membros da tripulação. É um avião pequeno? É. É um Tupolev, né? Cara, Tupolev é muito antigo, né? É um avião muito antigo. Não sei se eles continuam... Chega lá com... Que eles continuam fabricando, não sei se... Mas é um avião muito antigo. Mas ele é de hélice, né? É da época do Concorde. Bota Google Images aí. Mano. Voa mais baixo. Não sei se voa mais baixo. Mas que loucura, né? Que loucura, né, cara? O tio das crianças teve um ataque cardíaco quando soube. E aí morreu. Não, cara, está... É legal o Tupolev? Nosso querido ouvinte pode ver aí no alto-falante da esquerda do seu carro, da porta esquerda. Fala, Maurício, um avião russo. Ah, tá. Mas ele é de hélice ou é ou não? Não, turbina. Turbina. É grandinha. Tem uns que tem hélice. É, tipo jatinho. Assim. Eu me lembro de Tupolev sendo comparado ao Hércules, até porque eles não caíam e não sei o quê, porque era avião de hélice, mas agora parece que venceu, né? O Tupolev. Perdeu, no caso. Só caiu um aí. Aham. Muito bem, vamos dar uma girada aí. Morreu a Wilsa Carla. Morreu! Morreu a Dona Redonda. Wilsa Carla, Dona Redonda. É verdade. Cara. Da novela Saramandaia, os mais antigos aí, pessoal, com 30 ou mais. Não, mais de 30, não lembro. Que saudade. Cara, parou o Brasil quando a Dona Redonda explodiu. É verdade. Porque ela ia comendo, era uma... Que isso, Saramandaia era uma novela com... mistério. Tem que ter mais de 40 pra saber. A trilha era do Edinaldo. Tá, mas ela foi jurada do Chacrinha depois disso. É, mas aí ela... Mas pensa em pessoas como eu. Era uma novela que tinha personagens fantásticos, era uma novela meio de ficção, assim. O Juca de Oliveira não botava formiga, era... Não, o Juca de Oliveira era o pavão. Era o pavão, era o cara que tinha asas, era um anjo, né? Isso. E ela via novela naquela época. Comia, e uma hora ela ia explodir, essa que era barbada. E aí o Brasil inteiro tava esperando o dia que a Dona Redonda ia explodir. E que cena foi a explosão na novela? Cena, cara. Foi espetacular a Dona Redonda explodir. Tem que ter isso no YouTube e botar no blog do Pretinho. Os efeitos especiais. Sim, da época extraordinários. Você mata aí pra tarde, hein? Pois, falando em senhoras, uma senhora muito... Desculpa, rapidamente, só pedir mais um auxílio da nossa audiência pra colocar nos TTs a hashtag Luto Albino, em homenagem ao nosso querido Marcos Piangers. Luto Albino. Não morreu, aquele cerquinha, cerquinha. E a gente, o Pedro morreu, a gente já tá aqui nessa alegria. Falando, galera. Luto Albino é a nossa missão de TTs para hoje. Cerquinha, Luto Albino. Manda, Mr. P. Uma senhora muito distinta no avião, vindo da Suíça, vendo que estava numa situação meio complicada ali, estava do lado de um padre muito simpático, perguntou para ele: desculpe-me, senhor, Vossa Excelência, padre, excelentíssimo, enfim, posso lhe pedir um favor? É claro, minha filha, o que posso fazer por você? Aí que eu comprei um novo secador de cabelo sofisticado, assim, uma coisa finíssima, muito caro. E eu realmente, eu tenho que admitir que eu ultrapassei os limites da declaração. Estou preocupada com a alfândega. Vai parar. Será que o senhor poderia levá-lo debaixo da sua batina? É uma alternativa que me veio à cabeça. Ficaria ruim para a senhora, pelo senhor, né? Claro que posso, minha filha, mas você deve saber que eu não posso mentir. Ai, mas o senhor tem um rosto tão honesto, padre. Eu estou certa que eles... eles não me falaram nenhuma pergunta inconveniente, mas é claro que não. Eu lhe dou o secador, senhor. Tá bom. Bem o Lauro, né? Aí o avião chegou ao destino, principalmente agora. Quando o padre se apresentou ao alfândega, lhe perguntaram: padre, o senhor tem algo a declarar? Aí o padre prontamente, com sua honestidade, respondeu: do alto da minha cabeça até a faixa na minha cintura, não tenho nada a declarar, meu filho. Achando a resposta estranha, o fiscal deu uma olhadinha e perguntou: e seu padre, da cintura pra baixo, o que o senhor tem? Na hora o padre olhou pra ele: eu tenho um equipamento maravilhoso destinado ao uso doméstico, em especial para as mulheres, mas que nunca foi usado. E caiu na risada, e nesse momento o cara olhou pra ele e disse: pode passar, padre. Não mentiu. Não mentiu. A moral da história: a inteligência faz a diferença. Não é necessário mentir, basta escolher as palavras certas. Boa! Baita frase! No dia do mídia. Baita frase! No dia do mídia, valeu a historinha. Boa, hein, cara? Do mídia, não, não, não, da não, mídia, é do mídia. Da mídia, exatamente. Desculpa. Não é do profissional. O profissional que escolhe exatamente para onde vai a verba do seu cliente e tal. É dia da mídia. E aí, meu querido KG? Dicionário Gaúcho. Deus o livre! Abraço, quebra costela. Abraço forte, quebra costela bem chinchado. Hip hop, dancinha de fresco. Jockey, peão anão. Legal, baque, tri. Nariz, napa. Ornitorrinco, pato estranho. Real, moeda, pila. Pila. Sanfona, gaita. Shopping, amontoado de bolicho. Tsunami, baita onda de cidreira. Vertigem, bichice. Iogurte, leite coalhado. e zebra, cavalo malhado. Ah, bom, fica, voltaremos. Fica a solicitação para que quem é de Santa Catarina mande essa mesma lista no sotaque marrezinho, né? Isso, 6 da tarde, vai apresentar, que deve ser legal. E aí, Lelê? Olá, pretinhos. Olá, Lelê. Lelê tá bem de bigode, hein, Lelê? Tô bem. Tá bem de bigode, Lelê. Pô, tirando a minha mulher, tu é a primeira pessoa que me elogia. Pô, você sabe que eu ia dizer o contrário, cara. Isso, tu não gostou? Eu gostei, cara. Desde o início do programa, eu não consigo tirar os olhos daquele bigode. Cara de bigode, cara. Cara de bigode. Fica com cara de cafajeste, cara. O Lelê parece uma traquina, Zé. A minha mulher passou a me olhar de uma maneira diferente depois que eu deixei o bigode, porque agora o bigode pegou o corpo. Agora pegou o corpo. Não, meu, ainda ela me olha de uma forma diferente, cara. Ela me olha e me quer, eu tenho certeza. Ela me olha e me quer. Ela te quer espancar e não sabe como fazer. E tá louca pra você tirar esse troço. Quer dar um e aí ela fica te olhando e tu não entende o que ela tá falando. Ela quer passar de lá pra ela que ela quer, rapaz. Tá louco, rapaz. Tá louco. Não é o bigode. E não é o bigode. Mas então, dando segmento aqui. Olá, pretinho. Olá. Sou fã de todos vocês. Ouvi um dia vocês falarem que não conheciam nenhuma pessoa do Acre. Não conhecemos. Pois é, meu nome é Irismar. Sou acriana, nascida em Rio Branco. Irismar! Mas moro em Caxias do Sul há 10 anos. Irismar! Ouço todos os dias os programas das 13 e das 18. Quando estou no trabalho escutando vocês pelo fone de ouvido, gosto tanto das piadas que chega a ficar dando risada sozinha. Quase que é um homem ou uma mulher? É, Irismar, ela é acriana. Acriana. Irismar. Gostaria que lesse meu e-mail no programa de segunda-feira, às 13 horas. Feito! É agora? Ela pede pra mandar um pó, fica tranquilo. No Acre ainda é isso aí. É? Segunda-feira. Pro marido dela, pro Henrique. É. E pode ficar tranquilo que o Acre existe. Pode, eu sou a prova disso. Um beijo da Irismar. Deixa os tempos. Desde os tempos lá remotos. É lindo. Uma piada. Piada do pobre! Apoio! Perfumes Mombral! Elas ficam loucas pra sentir o seu cheiro! E aí o pescador foi pescar atum! Atum! Chegando atum, lá, né? O rapaz fez a rapa, né? Muito feliz, foi contar pro seu primo e perguntou: ô José, sabe quantos quilos de atum eu pesquei? E aí José: não, quanto? Uma tunelada. Ah, para. A tunelada. Muito bom, pô. Essa aqui foi a primeira. A tunelada. É que, né? Essa aqui foi a primeira piada que eu contei. Um braço. Ai, Dedé. Bem caprichado, Dedé. Disparada a primeira piada que eu contei. Isso aqui. Que beleza. Mas e aí, Paulinho Brito? Tudo belezinho? Era do Pretinho Básico. Olha, é bom esse Pretinho Básico. Gosta, Brito? Olha, eu gosto do Pretinho. Gosto também da RBS TV da Débora de Oliveira. Ô, Brito! A informação. O goleiro do Grêmio, Vitor, foi convocado pelo técnico Mano Menezes pra jogar Copa América. Sempre bem informada, Débora de Oliveira, trazendo as informações. Como é que tá o Globo Esporte novo agora, Brito? Tá de meia horinha do lado da Alice Bastos Neves, deve ser legal. Olha, Alice muito competente, tá vivendo um grande momento dentro da... É boa essa Alice, olha lá. Galera do Pretinho, aqui quem fala é o Rodrigo de Cocal do Sul. Oh, é surdo e cego, né, Brito? Porque o nome dele é Henrique. Meu Deus do céu. Eu falei o quê, Maurício? Rodrigo. Quer um Maurício volumezinho Saraiva mais aí no fone? Coloca, não tô ouvindo bem aqui. Agora sim. O time do Pretinho Básico. Opa! O goleiro é o Almir, ele mesmo com toda a sua segurança, ele também traz a sua luva wireless e a rede de gol wireless. É o grande Almir aí fazendo as suas peripécias aí, o Almir é bom goleiro, o Almir. Zagueiros Marcelo e Marcelino. Os dois, por serem bem valentes, iriam marcar com toda a sua força e talvez até fazer jorrar um pouco de sangue nos atacantes adversários. É bom esse Almir, né? É o Marcelo. É o Marcelo. Os laterais. Tá trocando os nomes? Tu bebeu, Brito? Eu tô precisando de mais retorno. Mais retorno ainda, peraí. Tá confundido, agora, às vezes, sim, os jogadores, né? Sim. É que eu vejo de longe. Anotei. Feito. Mas assim tá muito alto, Brito. Agora sim. Tá muito alto, vai ficar apitando. Mas assim é bom. Débora, a informação. Ô, Brito, o goleiro, o Inter também tá de goleiro novo. O goleiro Muriel, Brito. Olha, informação sempre na ponta da língua de Débora. Bem novinho. Os laterais Pausão e Pause, porque eles sempre jogam nas pontas. Feito volantes Alcemar e Nego Velho. O Alcemar ia montar um verdadeiro muro no meio campo e o Nego Velho ia mostrar toda a sua força e a dar de relho nos jogadores do outro time, hein, ó. Que é bom esse Almir e esse Nego Velho, hein. Almir, Alcemar. Sempre é o Almir, né? Ah! Tá te confundindo. Agora os meias, o Geiso e o Zacarias. Olha o Geiso da Zona Norte, agora a camisa 10 do Pretinho. Como melhorou o Geiso, hein? Olha a evolução desse garoto. E o Zacarias seria um jogador que levantaria a moral do time quando tivesse... É engraçado o Zacarias, né? É engraçado. Olha o Alexandre. Os atacantes Brito e o Gauchão. Olha o Brito! Olha, eu seria atacante. Toda vez que o Brito fizesse um gol, eu, no caso, ia comemorar feito! E o Gauchão tá de atacante pra levar um passe enfiado por trás. Esse é o time do PB. É bom esse time do PB, hein? Ó. Feito! Obrigado, Paulinho Brito! Ô, meu, 1:30 já, velho. Já passou já, a primeira metade do programa. Então tá na hora de fazer aqui o quadro da Egali. Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Galera do Pretinho, gostaria de anunciar a venda de uma moto Yamaha Neo 115 automática. Não tem marcha nem embreagem, é só acelerar e frear. Feito. É a única do segmento que conta com o câmbio automático. A moto tem rodas de liga leve, freio a disco, amortecedores Bichoque, modelo 2010. A moto é nova, tem apenas Bichoque. 1.600 km rodados. Baita Bichoque. Baita Bichoque. O cara acabaram com o produto, cara. O cara que usa o moletom rosa pode comprar uma coisa Bichoque? Deve comprar. O cara que usa uma blusa rosa. O Gesso matou a charada aí. Qual é a cor da tua blusa hoje, Alexandre? É rosa. Um, dois, três. A moto possui alarme positron com sensor de afastamento, tá custando 4.500 e ele avalia propostas. Quem tiver interesse pode mandar e-mail para gustavo@o2comunicação.com. O2, a letra O, o número 2, comunicacao.com. Mais uma. Olá, amigos, meu nome é Bruno, sou de Blumenau e quero estar vendendo... Não, gostaria de estar vendendo... Melhorou muito. Meu trailer, todo equipado para trabalhar com lanches. Opa! É um trailer 2009, tem geladeira, chapa... Chapa. Fogão de mesa, chapa. Todo de 13,5x4, mesas, cadeiras e PVA pago por apenas 17 mil reais. Pô, mas é um negócio pronto. Prontinho, qualquer carro puxa, magnata. Interessados em enviar proposta para o e-mail bruno.pereira_buiu. Ah, o Buiu! Tu te lembra do Buiu? O Buiu tá vendendo um puxa-puxa. O Buiu tá vendendo o trailer dele. Ah, o trailer dele. Pô, vocês podiam comprar essa, família Pause, hein? Comprar, fazer um puxa-puxa. Vamos comprar? Ah, vou. bruno.pereira_buiu@hotmail.com. Mas que e-mail? Que baita e-mail. Vai vender certo o trailer, cara. Show do intervalo, 28 minutos para as duas. Muito obrigado pela sua audiência e parceria. Voltamos em seguida com o Pretinho Base. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios com o Pretinho Básico e conosco Coca-Cola. Aliás, Coca-Cola que... Ah, beleza, obrigado, hein, valeu, um grande abraço ao pessoal aí que buscou Coca-Cola na máquina e não lembrou do amigo. Não dá nada. Lembrado. Tem problema. Não foi lembrado também? Também não. Tá bem. Coca-Cola torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo, você pode, você merece. 22 minutos para as duas. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar, doutor Alceu. É papamento. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Peter, o Rodrigo do Inter tá com embolia pulmonar, doutor Peter. Putz, que dureza, doutor. Quatro meses parado. É, dá pra eu tenho labirintite e venho a trabalhar. O Real Madrid vai oferecer o Kaká pro Santos, doutor Peter, pra levar o Neymar. Será que é uma boa troca? E o Milan vai oferecer o Robinho pro Santos pra levar o Ganso. É, dá pra meter. O Avaí dispensou cinco jogadores. Mas já? Uma limpa do Avaí que tá mal, lanterna. Cada placar é o número correspondente a jogadores dispensados. Será que o que próximo gol... rodada vai ser sete. O que fez o gol contra? Não, não. O que fez o gol contra, será que foi o... Que, como é o nome dele? Do... Jorge Lucas. Oi, saiu. Ah, para. Pô, que mandaram embora o Jorge Lucas. Cara, deve ser, né, cara? Ele surgiu tão bem no Grêmio, não sei o que acontece com ele. Existem dois Jorge Lucas no mundo, né? Ele jogou no Santos depois, é o Jorge Lucas, um monte de Jorge Lucas. E o Jorge Lucas é gente fina, eu gosto dele, me dou muito bem com ele. Ele ouviu o Pijama, imagina, em Passo Fundo ainda antes de chegar no Grêmio. E o irmão dele deve estar nos ouvindo em Passo Fundo também, é ouvinte nosso. Ele teve um azar, ele surgiu no Grêmio naquele ano que o Grêmio tinha aquele time que caiu pra segunda divisão. Foi. E ele, o nome dele é por causa do Jorge Lucas da Guerra nas Estrelas. Depois. Ele foi pra Espanha, é verdade. Era isso, doutor Petra. Ah, só isso, doutor Alcino. Mas credo. Tá bom, então, bom, o Brasil chega hoje à noite lá em Buenos Aires, né? Aí vai ficar numa cidadezinha pequenininha pra Copa América. O Brasil estreia dia 13 de julho contra a Venezuela. Vi uma entrevista do nosso querido Mano Menezes ontem à noite, perguntado sobre o favoritismo da Argentina. Ele perdeu uma chance maravilhosa, pensou eu, Mano Menezes. De passar pra eles mesmo. De passar pra eles. Ele puxou pra ele o favoritismo. Foi burro. Não pode. Né? Foi burro. Eu não quero ser tendencioso, mas eu acho que o Mano tá estrelando. Ele não quis atender o Bola ontem, a gente ligou pra ele ontem, ele não atendeu o Bola. Ele não tem nenhuma mensagem, ele não tem nenhuma mensagem. Tem mensagem aqui, tem mensagem do Mano Menezes. Mas ele podia ter dito sim, a Argentina é a favorita. Total, falou, tem o melhor jogador. A Argentina não é favorita. Né? A Argentina joga em casa e tem o melhor jogador. Quanto é que foi o jogo? 4-0. 4-0, e aí foi os dois. A primeira. Mas é aquele time da Albânia também, né? Se a gente faz o nosso timezinho aqui, a gente. 2-0 Albânia. Jogou com a Alemanha, com a Argentina ontem. Vamos ouvir o recado do Mano pra nós hoje aí. Manda, Mano. Os convocados do PB hoje são Geiso, Nego Velho e Rodaica. Oi, tá bom. Mano, obrigado, Mano Menezes. Grande abraço. Olha só, rapidinho, hoje tem um evento do Grêmio lá na Arena, no local onde vai ser a Arena, em Humaitá, que nós vamos estar presentes, né? Sim, o Geiso, eu e o Mr. P, vamos estar apresentando lá esse evento, que vai ser o lançamento do site da linha de roupa. Do site de uma linha de roupa, comemorativa aos 30 anos do campeonato de 81, enfim. Roupa e vai ser um evento que a torcida, é um evento fechado, mas a torcida pode acompanhar. Ele tá da Freeway ali, pela Castelo. Sim. Não, pode acompanhar. Além dali, a galera pode acompanhar também pelo site do Grêmio, né? E também pelo Grêmio TV e também pelo Twitter. No Twitter, Grêmio Oficial. A partir das 20h30 da noite de hoje, certo? Vai estar rolando então lá na Arena, vai ter um complexo montado lá na Arena, em Humaitá. Só agradecer ao marketing do Grêmio que convidou a todos nós para o evento aqui. Obrigado. É. Infelizmente não vou poder estar aí. Eu também não vou. Futebolzinho pra jogar hoje. Não, e o estádio do Grêmio fica no bairro lá do KG, né? Humaitá. Aliás, é do lado do nosso futebolzinho. Do lado da dá pra jogar o futebolzinho e depois pintar. Meus queridos, o Lelê. Não, eu não vou. Eu agradeço o convite ao Márcio Grêmio, mas não vou poder ajudar. O Potter vai, tanto é que ele já tá com o casaco da Argentina que combina com o Grêmio. Mandar um abraço pro Tad Moura lá do Cachorro do Bigode, né, cara? Que mandou uma cachorrada pra nós aqui hoje. Obrigado pelos cachorros. Cara, e eu queria dar um toque aqui, cara, que a galera do Tcheguri, vocês manjam o Tcheguri, né? Claro! Querido Tcheguri, tudo ouvinte nosso aqui, cara. Eles estão fazendo uma promoção no Twitter, que é o seguinte, cara, eles estão compondo uma música pelo Twitter. Ah, é? Então, tu entra lá no Tcheguri Oficial, que é o Twitter deles, e tu pode participar da criação dessa música. Vai ter ideia. Demais. Tem um monte de gente que é compositor, né, cara, e não consegue, né? Entra tu lá, pode cara, ajudar os caras a participar da música. Tu não acha? Tu não tem uma frase boa, Potter, pra botar na começo de uma música? É. Que legal. Encontrei você. Então entra lá e bota, cara. Qual é o Twitter deles? Tcheguri Oficial, Tchê. Tcheguri sem o Tchê hoje. Tcheguri Oficial. Notícia aqui, ó. Obrigado. Os animais de estimação, assim como os seres humanos, podem pegar a gripe e doenças respiratórias no inverno. Bate! Cuida da Adelaide, Lelê. Ô, KG, tu cuida do Banzé e da Godiva. Godara. Godiva do Irajá. Eu vou cuidar do Geizinho. Tu tem o cachorro, né, o Geizo? Tem o meu Geizinho. Ele tem o Pinto. Geizinho. E tu, Pico, qual é o nome do teu cachorro? Deles todos. Todos? Eu vou ter o nome de todos os bichos lá em casa, tá? Ah. O Spive. Como? Spive. Spive? De espivitado? Pode ser. O Flynn. O Mug, o Lito, Os dois gatos é a Mimi e a, Pan, a Pimpa. A tartaruga é a Lalui. Tomara no zoológico. Pimpa Cat. A Pimpa Cat. Olha, me preocupou porque foi meu filho de 8 anos que derrubou, que passou. É a gata é Pimpa. É uma gata castrada. Ah, ótimo. Sem mais. Tá bem. Obrigado, Pio. A tartaruga não pega gripe, né? Ela não tem como espirrar, a tartaruga não consegue espirrar. Se ela tem nariz, ela espirra. Ah, tem. Claro, tartaruga tem nariz? Não. Não, respira. Não, não tem nariz. Não, não sei, eu nunca vi, eu não me lembro. A tartaruga tem focinho. Ela tem dois... Orelha ela não tem, por exemplo. Ela tem dois... Claro que tem, mas a orelha é bem pequenininha. Ah, não. Assim, que não dá pra ver. Não. Mas quando ela faz alguma coisa errada, eu puxo as orelhas. Vocês estão vendo Shrek, estão vendo tartaruga ninja. Tu já ficou na frente da tartaruga? Tu fala assim? Claro, já tive tartaruga. E ela vem. Como é que a tartaruga vai usar óculos? Ela não tem orelha. Ela demora um pouco, mas vem. O barulho pra chamar a tartaruga, como o barulho é pra chamar o cachorro é... O barulho pra chamar o gato é... Pss, pss, pss, pss, pss, pss. É, pra né? chamar a tartaruga? Pra chamar a tartaruga é... E pra chamar a mulher, é aquele barulho de caixa registradora, sabe? Chega, não vou falar mais aqui. Vai daí, como hoje o dia é da mídia... Mais uma historinha que tem relação com mídia. Boa. E casualmente com o padre. Hoje a coisa. Aí, ó. No jantar de despedida, depois de 25 anos de trabalho à frente da paróquia, o padre discursava naquele momento. É a primeira impressão que tive desta paróquia. Foi com a primeira confissão que eu vi. Tá meio bêbado. Não tô. Eu bebi só vinho. É o vinho, né? Não, é o vinho. Vinho de padre é... Vinho pote. Vinho de missa é suco. Ainda mais no inferno. Aí tomo no mesmo. Inferno? No inferno. Ah, tá. Tu é surdinho, é? Brito. Vai voltar o que o pai tava falando. O que tu tem contra a surdez? Eu não tenho nada, mas tu é surdinho, não é? Oi? Aí no discurso, o pai disse, a primeira impressão que tive desta paróquia foi com a primeira confissão que eu vi. A pessoa confessou ter roubado um aparelho de TV. Bah. Confessou que tinha roubado dinheiro dos seus pais. Mas logo primeiro. De onde ele trabalhava também. Bah. Além de ter aventuras amorosas com as esposas dos amigos. Nossa! Bah, o mesmo cara? O mesmo. O mesmo pessoa. Também se dedicava ao tráfico de drogas. Eu lamento dizer isso. É triste, mas é verdade. Fiquei assustado e com o passar do tempo, entretanto, conheci aqui uma paróquia cheia de gente responsável, com valores comprometidas, em especial com a fé. Bem diferente daquele primeiro lá. Inclusive o nosso porquinho querido que está para ser batizado, e eu vou batizar ele hoje à noite. Vai molhar a cabecinha do porco. Hoje às 6 da tarde apresentaremos 5 sugestões de nomes para o novo mascote do Pretinho Básico, nosso porco. Nome do porco é a hashtag. Depois de todo o discurso do padre, atrasado, atucanado com o horário, chegou o prefeito para prestar uma homenagem ao excelentíssimo senhor que estava ali, a Vossa Excelência, o padre, enfim. Chegou atucanado no microfone, pediu desculpas pelo atraso e começou o discurso. Eu nunca vou esquecer o dia em que o padre... que aqui está, chegou a nossa paróquia. Como poderia eu esquecer daquele dia? Eu, prefeito desta cidade, tive a honra de ser o primeiro a me confessar com ele. Ai. Burro! Abraço. Vocês já se confessaram? Já me confessei. Eu já. Eu me confessei uma única vez na vida. Primeira comunhão? A primeira comunhão. Talvez. Eu me confessei pra primeira comunhão. Eu fui esses dias aí. Fiquei 8 horas lá com o padre. Minha única confissão não foi pro padre. Mas não zerou as contas, né? Não, contei tudo. E aí, meu? Tudo. E ele saiu correndo lá. Tô rezando até agora aí, os Pai Nosso, umas coisas aí. E tudo aí? O que foi pior? Assim? Não, eu prefiro passar a resposta. Isso é uma coisa muito louca, né? Confessar é... A cena do cara, do cristão lá se confessando junto ao padre, né, cara? É muito louco. E eu me confessei e o padre pediu pra todos os meus amigos irem lá também. Todas as histórias, né, tem... Né? Tinha alguém. Tem alguém, né? Não. Principalmente... Não, ele queria confirmar. Não, é possível, padre. Não é possível. Chama os teus amigos que eu quero ver se é verdade. Quem mandou aqui essa historinha foi o... Quem é, Porã? O Robson de Tijuca, Santa Catarina, que mandou essa historinha aqui, que vale pro dia da mídia hoje. Muito bom. E aí, Cajé? Coisas que não devem ser ditas à sua mulher grávida. Atenção, mulheres grávidas. Não. Coisas que os homens não podem dizer. Ou que vocês, mulheres grávidas, não podem ouvir. Em hipótese nenhuma. Atenção. Olha, eu não quero implicar nada, mas eu acho que a criança não pesa 40 quilos, né? Ai. Bem, eles não podem induzir o parto em dia 25, é final da Libertadores. Nossa! Por um minuto eu pensei ter acordado ao lado do Jô Soares. Aliás, com todo respeito, aliás, a carreira de trabalho do Jô Soares, putz, cara, tá difícil de ver o Jô Soares, né, cara? Pai, eu nunca ontem, mais vi. Tentei ver o Jô ontem, mas assim, não dá, cara, ele parece que perdeu o timing, perdeu o saco, não curte mais fazer isso. É que as pessoas não sabem parar, cara. Há quanto tempo ele tá nessa? Ele podia ter parado há 15 anos. Parou, Rubinho. Mas um milhão por mês é difícil parar. Ah, cara, por favor, pode. Chega uma hora da vida, não precisa mais ganhar dinheiro. Eu enfrento os problemas. Mas é que tu não consegue parar, Potter. O cara para e entra em depressão. Todos nós aqui tem alguma coisa que a gente não consegue parar. É verdade, eu concordo com o Potter. O que tu não consegue parar, Potter? Eu não consigo parar de... Tirar tatu no nariz. Vai se confessar, não. Leva tapa na mão, outro mais. Não consigo parar. Bom, continuando com coisas KG. Que não devem ser ditas à sua mulher grávida. É normal esses seus tornozelos estarem assim? Quem sabe a gente não nomeia, não batiza a criança em homenagem à minha secretária Cláudia? Cláudia! Senta lá, Cláudia. Credo, aquela tatuagem de rosa no seu quadril tá no tamanho da Rússia. E finalmente, a melhor de todas. Ô, bundona, tá bloqueando a TV aí? Ai, lindo, cara. Não, tá lindo, pra lindo, lindo. Ô, cara, gostou, sobre, Caetano? Caetano? Sobre induzir o parto, cara, eu tenho a minha irmã, né, pro par de pai, ela nasceu de parto induzido no dia do aniversário do Inter. É verdade, eu cinco meses. Essa história. Não. Houve um planejamento, né? Evidentemente. Tiraram a placenta, deixaram ali fora a placenta. E aí ali ficou a irmã do Lelê. Um abraço a você, querido ouvinte, que está fazendo um lanchinho neste momento e vai comer uma gelatina de sobremesa. Vou aproveitar o espaço do Lelê aqui. O quê? E mandar um beijo pro meu irmão, cara, o gordo. Esse é bom. Gordo aniversário hoje. Parabéns, gordo. Já 21 de junho de... Bicha. Agora nasceu em 82, quantos anos há? 29. Então, um beijo pra Fabrício da Silva Lopes, meu irmão gordo, cara que eu dividi quarto 17 anos da minha vida. Sabe que é 17 anos com a mesma pessoa? Deve ser ruim, né? Ainda mais o gordo, né? Vocês não são casados há 17 anos aqui. Ninguém é casado. Dividi com ele. Te amo, gordinho. Beijo. Falando em gordo, que não é o gordo irmão do Potter, que de gordo não tem nada, né? Só não, voltou a ser gordo. É, agora. Casou? Casou, né? Casou. Grande Rio convida Ronaldo para desfilar no Carnaval de 2012. Opa! Enredo da escola é sobre a superação. Aí, gordo. O melhor comentário sobre a notícia é: é só colocar umas rodinhas e pintar que ele vira um belo carro alegórico. Difícil vai ser empurrar. Bata onde? Olha aí, gordo. Eu vou cair no samba. Falta de respeito, hein? Vou cair no samba. O pessoal não tem respeito, né? Pô, tem um carro alegórico, né? Ontem eu tava ouvindo a notícia do peidinho, né, cara? Que maravilha aquilo. Demais, demais, né? Aquilo, é um peidinho. Ah, é verdade. Muito bandido de Cachoeira do Sul. Ah, solta o peidinho. Ô, gordinho, ô, gordo, fica aí. Tô aqui. Por que as louras não gostam de computadores? Porque as loiras não gostam de computadores? Não conseguem sintonizar um SBT. Por que as louras não comem bananas? Elas não conseguem achar o zíper pra mim. Como fazer os olhos de uma loura brilhar? Brilharem. Isso, corrige no português. Vamos fazer os olhinhos dela. Enfia-lhe um fósforo aceso no ouvido delas. E por fim, como se chama uma loira com meio cérebro. Só metade de um cérebro. Coitada. Como se chama? Super dotada. Agora a associação de loiras vai mandar um e-mail pra cá, a gente vai passar. Elas podiam vir aqui, a associação de loiras podia vir protestar pessoalmente de biquíni. A primeira é a Carol, depois a Rodaica. Vim aqui fazer um potresse. A outra lá. Ellen Roche. A do Pi também, que é loira. A do Lelê, que também é loira. Aliás, os dois únicos que tem mulheres morenas aqui é o KG e o Potter, né? Os demais só loiras. Eu não falo da minha vida particular. Então já vamos montando quebra-cabeça. Tá bem. Vai então, Potter. Acabou. Vai, ele acabou de ir, desculpa. Falar com o Ronaldo. Tá certo. Tchau, Ronaldo. Tchau, um abraço. Pega tchau. O porco, pega tchau. O porco aí, Ronaldo. Porco. Pega o porco. Cuidado, porco. Cuidado, porco. Atlântida. Vai daí então, quem é que tá aí, Duda? Cantadinha da gente. Vai. Cantadinha. Fala. Você não é pizza. Mas é massa. Você não é rigatone. Você não é rigatone. Você não é pizza, mas é um rigatone. Não vai saber o que é rigatone. É, você não é, então, espaguete. Espaguete. Qual é aquela que eu falei errado? Se a mulher não saber que é espaguete, nem chega nela, né? Não, peraí, se a mulher é o quê? Nem souber. Ah, eu entendi não saber. Não, mas eu falo aqui a linguagem do povo, cara. Ah, tá certo. É que o Potter trabalha no Mac. Vou começar a me chamar de... Só me chamar de pedante. É, fala português. Falar português correto é um pedantismo total. Qual é o MEC que ele trabalha? Ministério da Educação. Você não é. Boa, Lelê. É o funcionário do mês do Ministério da Educação. Eu queria saber pra ir lá, né? Aliás, ouvi coisas, coisas tenebrosas do que as pessoas fazem em lancherias. Ah, sim. Com seus lanches lá atrás. Tenebrosas. Aliás, vou colocar um videozinho no blog. Cara, uma delas é passar o bife de hambúrguer no sovaco, por exemplo, antes de botar no teu. Isso é o melhor. Tá muito quente, queima o sovaco. Isso é o melhor. E aquele. Pô, mas vai na história. Isso qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. O Potter não tem uma história do X que passou? Não, eu tuitei um e-mail que eu recebi. Uma menina. Que passou um ratinho, não tinha uma história. Ah, é verdade, eu trabalhava. Só é importante que seja dito aqui, pra aproveitar isso e falar sério, quem passa um hambúrguer no sovaco não é responsabilidade da empresa, é dela mesmo. É verdade. Porque não é a empresa verdade. Que faz ela passar isso boa, no sovaco, é o boa, caráter dela que faz. Boa, mas é que a gente bota, meu, que é pra dar prensadinha. Ah, pelo menos usa um desodorante, tipo assim, com um temperinho. Pra dar uma aliviada. Um sazon, uma coisinha. Pensa assim. Que poderia ser pior que o sovaco, né? É por isso que o trailer é o mais limpo de todos. Que o trailer, o cara tá fazendo um X na tua frente. E não adianta passar o ratinho com as patinhas, porque queima as patas é com o rato, não é tu. Como é que é a história do ratinho que queimou as patinhas? Tava ali no X, e aí o rato passou em cima da chapa. Assim. Um rato? Ratinho. Ratinho. Passou correndo assim, ó. E aí todo mundo... Passa aí, nós vamos ver. Passa e nós vamos ver. Rato! Chapiço olhou pra trás e falou assim: esse aí queimou as patinhas. Já tinha passado uns 12, nada. Esse queimou as patinhas. Ô, cara, esse tempo eu tava num restaurante, não era. Tem cantadinha, tá? Desculpa, cara. Que não, tem uma cena aí, o Jesus que espera é caixa baixa. Cara, eu tava num restaurante do outro lado da rua. Do outro lado da rua, cara, outro restaurante com uma daquelas. Coberto, um toldinho assim, mas não era toldinho, era aquelas telhas assim, que tem aqueles sulcos assim, sabe? Uh-huh. Que vem. Cara, e eu vendo assim, as pessoas tudo comendo embaixo e em cima um ratinho. Eita. Ratinho não, um rato considerável, que eu tava do outro lado da rua. Cara, e ele ficava caminhando pra cima. Aí ele vinha assim, sabe? É um suco abaixo assim. Cara, e eu ficava olhando o tempo inteiro, eu comendo também, olha aquele rato, ele mostrou pra minha mulher, olha aquele rato lá. E embaixo as pessoas comendo. As pessoas tudo comendo, feliz, tranquilo. Tem mais rato do que gente nas cidades, cara. Só essa informação. E te digo mais, ratos podem entrar pelo ralo do chuveiro, pelo vaso. Isso aí. Então a dica que eu deixo pras pessoas é que se no banheiro você tem uma daquelas tampinhas de ralo que sai... Mantenha ela sempre fechada. Claro. Porque um rato pode subir por ali. Os ralos tem aqueles negocinhos, rolinho japonês que chama. Eu morei numa casa que eu sempre chegava e o ralo do box tava fora. Era o ratinho, ele cutucava por baixo e tirava. Que amor! Aí eu botei uma pedra em cima do rato. Boa, Maurício. Agora, agora vai mais. E tem uma, né, que é botar uma telinha por dentro dessa parte. No meio do bota. E a tampa do ralo justamente por cabelo, etc, não passar lá dentro. Aí já é bichinho, entupir. Né? Entupir o boeiro. Aí é brabo. É brabo, Cagê. É bonitinho o rato, né, cara? É que o Cagê quer cuidar do rato, que nele faz não, não, tudo bem, mas ele não cuida de passarinho, vai cuidar de rato. Tem mais rato, tem mais rato do que humano. Dos passarinhos. E tem muito rato na raça humana. Os caras vão me prender. A coisa mais bonitinha do rato, cara, você já deve ter visto um rato quando ele tá passando por cima de um fio, assim. Porque ele é todo gordinho, né? E ele bota, ele encaixa as patinhas nos fios, assim. Já viram um rato passando por cima de fio? Princípio do Pilates. É, não, é total equilíbrio. Dois, três. Você sabe que o ratinho, ele anda sempre encostado nas beiradas. Isso tudo começou porque eu falei uma cantada, né? É medo? É, ele tá com medo de ti. Ele anda sempre encostado nas paredes pro medo, tanto é que quando tu dá um ele é cego. Não, e tanto é que as experiências todas que se faz, tal, que o rato muitas vezes serve de cobaia, tu dá um troço meio como se fosse um antidepressivo, alguma coisa assim, né? Ele sai fora dali, ele caminha no meio do lugar, no meio da cozinha, no meio do... Da entendeu? Banda, ah, ele conversa sai com as pessoas e tal. É por isso que ele anda sempre encostado. Ele fica meio loucão assim. Audiência qualificada do programa aqui, nosso amigo Fernando Bonito Jorege, manda aqui o lado pá do Cazuca. Ele é corno, ele manda esse aqui, cara, é o quê? É corno, só. Nós ligamos uma vez pra ele. Ah, é, corno. Pode crer. E ele ficou bravo. Bota a cerca elétrica no ralo. Aí o cara entra de pé descalço ali, né? Boa, Jorge! Então, ô, Geiso, agora é contigo. Tá com as canadinhas saladas. Você não é palitos, mas é gente fina, salada. Você não é a promoção, mas é um barato, salada. Bem. Você não é uma das sete maravilhas do mundo, mas bem que poderia ser. Mó! Essa é boa, hein? Essa é boa, gente. Essa você é não boa. É chocolate, mas é um prestígio. Posso melhorar essa tua aí da sete maravilhas? Diz assim, ó, tu não é uma das sete maravilhas do mundo, tu é a oitava. Boa. Puta, né? Ele é ruim, Não, com esse bigode falando isso, ele acabou. Não foi legal. Lele, tu tá com uma cara de idade do Dedé. Lele, o cara com bigode não pode ser romântico. Tem que ser tosco, quase violento. Tem que chegar nela e falar assim, ó. Você é uma das sete coisas mais feias do mundo. Tem que chegar assim, ó, meu, tu com essa bunda tá convidado a cagar lá em casa. Se beleza fosse bosta, tu estaria toda cagada. Ai, queridos, era isso, não dá mais. Vamos não tem mais tempo pra nada. Tava muito ruim o programa hoje. Ficamos por aqui, mas vamos voltar às 18 horas. E às 18 horas vamos apresentar pra audiência cinco sugestões de nome pro nosso mascote, nosso querido porco. O porco do Zacarias. Certo? Como é que tá aí o Albino? Não foi. Hoje não foi. Não foi. Não tinha nenhum jogo. Não é dele? Não é a dele. Não tinha jogo. Amanhã vai. Ficamos por aqui então com Pretinho Básico e Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Sim, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Voltamos às 18h. Vem aí o cabelo no espaguete com o Geiso.